DJ Ellison. Mixando as mais tocadas do planeta. Pra você. Pra você dançar. E aí, Santo Antônio do Tauá! Batida forte que vem do norte! Eu sei que o Tauá tem muita energia positiva. Joga o bracinho pra cima. Quem é filho de Deus? Quem é filho de Deus? Joga pra cima. Bate na palminha. Bate na palminha. Bate na palminha. Bate na palminha. 5, 4, 3, 2, 1. Agora, papai. Joga o bracinho pra cima, galera do Papão. Joga o bracinho pra cima, só quem é do Paysandu. Agora eu quero ver quem é do Clube do Remo. Joga o bracinho pra cima, só torcida do Leão. Bate na palma da mão, bate na palma da mão. E agora, eu quero só a torcida do Flamengo. Só do líder. Segue o líder! E aí, Alisson? Coisas da vida, a minha ex quer virar minha amiga. Idiota! Cadê tua amiga idiota? Cadê tua amiga idiota? Cadê ela? Cadê ela? Aponta pra ela. Já levou um chifre aí. Aí tu aponta pra ela e diz assim: idiota! Idiota! Idiota! Idiota! Idiota! Idiota! Cadê o teu amigo idiota também? Cadê ele? Cadê ele? Idiota! Cadê ele? Então bota pra cima, vai! Chifre pra caralho, quer sentar na minha prima. Quer sentar, quer sentar, quer sentar na minha prima. Quer sentar, quer sentar, quer sentar na minha prima. Tomo chifre pra caralho, quer sentar na minha prima. É o Bob. E agrofecha! Valeu, Evandro, do trabalho! Tamo junto, fechadinho, fechadinho! Alô, Maílson! É nós, vai, vai! Só quem é do Tauá, bota o braço pro céu, bota o braço pro céu, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, vai, vai, vai, vai. Filma a galera aí, ó. Filma, filma, filma, joga pra cima, dá-lhe o soquinho pro céu, soquinho. Segue o líder! E doido? Eu nem sei de quem é essa festa. Eu nem sei de quem é essa festa. Chamei o DJ Gugas, invadimos de pedreiro. E comemos varai xereca, varai xereca, varai xereca, varai xereca. E comemos varai xereca, varai xereca, varai xereca, varai xereca. E comemos varai xereca. Ué! Quem é que não deve nada pra ninguém? Bota o braço pra cima, bota o braço pra cima. Só quem tem mais de 18 anos, bota o braço pro céu. Esquenta, vai, vai. Quem sabe tem som de dogodinho. Tá no caradinho, quebra de latine. Tá assando por uma som desse botine. Tá no caradinho. Segue ele! Segue o líder! Segura no batidão, que agora eu quero ver a galera cantar essa aqui, ó. Cantando, vai, vai, vai, vai, vai. Eu tô gostando de uma prostituta. Não é isso não que eu quero que vocês cantem. Ó. Doente de amor. Aponta aí pro teu amigo que já levou chifre. Aponta pra ele, aponta, aponta. Agora dá um abraço na tua amiga também que já levou um chifre. Aê, abraça. Abraça também teu amigo viado, vai. E no... O boi remédio na vida noturna. Aguarda aqui na zona sul. DJ Lohan que tá tocando. Mamãe, não quero boate, mamãe, quero ir pra gaiola. É baile de favela. Isso é o pop. Basta vai, vai, basta vai, vai, basta vai, vai. Eu era feio e ninguém me queria. Só me dava se eu desse melissa. Eu sou da boca agora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. Pira, Tauá! As novinhas aqui do rock, elas me adoram. As novinhas aqui do rock, elas me adoram. Vem embora, vem embora, que hoje eu tô que tô. Hoje eu vou sentar com força, você tô sentar. Joga o braço pro céu, só quem é filho de Deus assim, joga o braço pro céu. Todo mundo, mãozinha pra cima, mãozinha pra cima. Pedindo energia positiva. Aí começa a balançar assim, de acordo como se o... O som estivesse acelerando a sua mão. Acelera, vai, vai. Acelerou, acelerou, acelerou, acelerou. Vai, papai. Toma. Explode o bagulho. Mais pólvora. Era isso que vocês queriam e esperavam. É o pop, brother! É o pop! Mais pólvora! De novo com a mãozinha em cima, de novo, de novo! Todo mundo com a mãozinha em cima! Eu quero só a torcida do Paysandu agora com a mão pra cima! Só a torcida do Paysandu! Só a torcida do Paysandu! Agora a do Remo! A do Remo! Quem é filho de Deus? Acelera de novo, vai! Vai! Acelera, acelera, acelera! Chama ela que eu não escutei, chama ela de novo, chama ela de novo, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama. Vamos pra onde, ó? Vamos! Que tá tudo bom! Oi! Ligado infinito, cabelinho na régua, olhou pra mim, olhei pra ela, falei assim. Agora acendeu do nada. Ai, ai, droga, ai, droga. Pra cima! Ai, droga! escurinho, deixa no escurinho, deixa no escurinho. E agora, vamos botar fogo nessa galera aí, ó. Quem é que tá feliz? Joga o braço pra cima, joga, joga, joga o braço pra cima. E vai acender tudo, vai acender tudo. 5, 4, 3, 2, 1, acender! É o Carne Pop Live. É ele mesmo. Cidade de Pop Live. Acende, acende, acende, acende, acende. Dá pra fazer direita e esquerda com essas chamas aí? Dá, dá pra fazer? Dá pra fazer? Dá pra fazer? Aqui tudo pode. Tudo pode. Bota pra direita acendendo, acendendo, vai. Acende a direita. Acende a esquerda. Direita. Esquerda. Direita. Esquerda. Acende tudo! O pop é louco, o pop é bagulho louco. O pop é louco, o pop é bagulho louco. O pop é louco, o pop é bagulho louco. O pop é louco, o pop é bagulho louco. Tá meio grau, tá meio grau, tá meio grau, tá meio grau. As minhas que tem doida quando vê os cara doido. Quando vê os cara doido, quando vê os cara doido. Quando vê os cara doido, as minhas que tem doida, doida. Isso já tá no grau, isso já tá no grau. Eita porra, caralho, novinha, filha da puta. Meu irmão, é muita loucura nesse pop. Pode avisar lá que o pop tá no segundo, papai. Pólvora! Quero mais depois, a gente vira. Preparem o canhão principal! Mais pólvora, alvora, alvora, alvora, alvora, alvora, alvora, alvora, alvora, alvora, alvora, alvora, alvora, alvora, alvora, alvora, alvora, alvora, alvora, alvora, alvora, alvora, alvora, alvora, alvora, alvora, alvora, alvora, alvora, alvora, alvora, joga pra cima, joga pra cima. Bate na palminha, bate na palminha. Bate na palminha, bate, bate, bate, bate. Quem tá solteiro? Quem tá solteiro? Quem tá solteiro? Agora dá um tchauzinho assim só pra quem tá namorando, ó. Ai! É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. É tchau, vai! Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora. É tchau pra quem namora, quem namora, quem namora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, quem namora, quem namora, quem namora. Chamando probleminha que nós resolve gatinha. Chamando probleminha que nós resolve gatinha. DJ Doug e o NK que vai comandar a festa. Bora, Maílson! Que vai comandar a festinha. Quando eu mandar você desce na. Desce. Desce na vinha. Desce na vinha. Desce na vinha. Desce na vinha. Desce na vinha. Desce na vinha. Desce na vinha. Desce na vinha. Desce na vinha. Desce na vinha. Quando eu mandar você sobe na vinha. Sobe na vinha. Sobe na vinha. Sobe na vinha. Sobe na vinha. Sobe na vinha. Sobe na vinha. Sobe na vinha. Sobe na vinha. Quando eu mandar você quica na vinha. Quica na vinha. Quica na vinha. Quica na vinha. Quica na vinha. Quica na vinha. Quica na vinha. Quica na vinha. Só a torcida do Flamengo bate na palma na mão, só que é do Flamengo, vai, bate. Coisas da vida, a minha ex quer virar a minha. Isso complica, que às vezes bate vontade e a gente fica. Ela gosta dessa nostalgia, liga todo dia pra querer jogar papim. Já tô ligado que essa mina é moda nada, é desculpa declarada pra poder sentar pra mim. Vai senta, vai senta, vai senta, vai sentando outra vez. Vem sentando outra vez. Puxa quem me viu, matei a vontade da minha ex. Que é isso? Puxa quem me viu, mais uma vez peguei minha ex. Será, papai? Vai sentando outra vez. Vem sentando outra vez. Puxa quem me viu, matei a vontade da minha ex. Puxa quem me viu, mais uma vez peguei minha ex. Vai sentando. DJ que de Ferraz comprou uma moto. Pega várias delas. Doutora Patrícia Ferraz comprou uma do Expresso. Salve Maria, lá de Castanhal. Ela tá comigo. No grau, grau, só não passa mal. No grau, nós pega uma bebeca. No grau, grau, só não passa mal. No grau, nós pega uma bebeca. No grau, grau, só não passa mal. No grau, nós pega uma bebeca. O Henrique passou bolado com duas putas na garu, paru, paru, paru, paru. Ô bebê, essa aí é a nossa dançarina, uma delas, que realmente acompanha a gente. Ela quer essa aqui, Alisson. Paru, paru, Pitbull usado, louratio, prado ok, sempre trajado no bolso, malote. Consequentemente vai rolar um pente certo, tudo indica. Essa noite vai ser só nossa. Rosinhas daquela mais pra frente, fica o brilho da corrente. Pega a visão. Vai no meio, moreninha! Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Bota ela pra quê? Chama ela pra fuder. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Chama ela pra fuder. Vamos, vamos, vamos, vamos. Pegou pesado. Chama ela pra quê? Deixa na batida, deixa na batida, deixa na batida, deixa na batida. Joga a mãozinha no céu! Joga a mãozinha no céu! Joga a mãozinha no céu! Todo mundo que é filho de Deus! Quem é do Tauá também! E acredita que essa noite pode ser muito especial pra todos nós! Bota a mão pro céu, bota a mão pro céu, joga pro lado, joga pro outro. Direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. Então sai, sai, sai da minha frente. Sai, sai, sai da minha frente. Hoje. E hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente. Hoje eu vou dar trabalho numa onda. Sai pra lá! Então sai, sai, sai da minha frente. Sai, sai da minha frente. Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente. Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente. Bateu, bu-bu, balançou, bu-bu. Bateu, bu-bu, balançou, bu-bu. Bateu, fudeu, bateu, fudeu, fudeu, fudeu, fudeu. É o Bartz, não adianta. É o Bartz, não adianta. É o Bartz, não adianta. Quem é que vai tomar todas hoje aí? Quem? Hoje eu vou pro rolê. Ei, ei, ei, ei. Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão. Hoje eu não quero voltar pra minha casa, não. Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão. Hoje eu não quero voltar pra minha casa, não. Pra minha casa! Pra minha casa, não. Não, não! Pra minha casa, não. Hoje! Hoje eu vou virar. Quem é que vai tomar toda e jogar tudo pro céu? Everybody's going to the party, have a real good. Embora! Embora! Embora! Pode crer, pode crer, pode crer! Dancing in the desert, blowing up the sunshine. Valeu, Natan, tamo junto, papai. Alô, Heitor. Helicóptero caiu, foi, vai. Dele não, mas do Ricardão Lobo Mal. Valeu, Demolidor. Valeu, Éder da Marambaia. Não pude evitar, tirou meu ar. E sai do chão, vai. Sai do chão, sai do chão, sai do chão, vai. E doida, e doida! Isso é trip e som de do boizinho. Tá no talentinho, quebra de saquinho. Pressiona pro mal o som desse pontinho. Tá no talentinho, quebra de ladinho. Pressiona pro mal o som desse pontinho. Tá no talentinho, quebra de ladinho. Pressiona pro mal o som desse pontinho. Da gaiola, e o quê? Na onda embrasada, o criador da brincadeira, que toca o grave na quebrada, o balão já tá aceso, e eu já tô bem crazy, brincadeira do momento, virou, foi rave, foi rave, foi rave, foi rave. Tem alguma mais, tem alguma mulher que tá afim de dançar com a minha amiga aqui, no palco, tem alguma mulher, tem alguma, tem algum homem também que quer se apresentar aqui pra dançar com a menina, tem? Hoje, nós somos de vocês, viu? Só hoje, só hoje. Bora, Tauá. Alguma mulher aí pra dançar aqui no palco? Tem algum homem também? Eu quero só um. Só um e só uma. Não vão se agoniar, que senão o palco vai cair. Tem? Pra subir no helicóptero. O helicóptero caiu. Olha aí, ó. Tá valendo? Vai subindo, vai subindo. Sumiu! Sumiu! Agora, mano! Bora, mortadela, te anima, pai. Ela vai voltar, vem pra cá, pra frente. Opa! Tá valendo o contrato aqui no pote. DJ Gug e o Pierre e os caras tapa negócio. É o Gug e o Pierre e os caras tapa negócio. Se ganhar, você já sabe, viu, bebê? Você está com contrato assinado aqui no Pop. Só que... Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. DJ Gug é o piloto e o Pia é o copiloto. O Gug é o piloto e o Pia é o copiloto. Tu vai dar pro Elis, tu vai dar pro Juninho. Tu vai dar pra um, tu vai dar pra outro. Tu vai dar pra um, tu vai dar pra outro. Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Idiota. Vai dar ou vai descer? Idiota. Vai dar ou vai descer? Idiota. Vai dar ou vai descer? Eu vou deixar você escolher. Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Eu vou deixar você escolher. Deixa a timidez de lado, puxa amiga e vem dançar. Deixa a timidez de lado. Sabe, o Guga vai. Vem, papai! Deixa a timidez de lado, puxa amiga e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe que o Livinho vai te olhar. Pode sentar. Pode sentar. Pode sentar. Tá sem moral, Edmilson. Pode dançar pelada se tiver muito excitada. Pode dançar. E aí, meu maninho louro do cachaçô? Nem você. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Deixa a timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe, o Guga vai analisar. Deixa a timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe que o Livinho vai te olhar. Pode doidar. Ah, o que é isso? As novinhas do baile entrando em conflito. É que entre elas tá rolando um atrito. E o quê? Qual é que tem mais talento? Qual é? Qual é que sabe mais? Bora começar! Vai começar o combate. Se prepara, fia. Senta, toma. Soca, soca, toma, toma. Bate, bate com vontade. Soca, soca, toma, toma. Bate, bate com vontade. Soca, soca, toma, toma. Bate, bate com vontade. Bora pro segundo round, daí. Vamos embora. E aí, chama ela. Vai começar. Continua o seu bebê. Alô, Leonardo! Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. E a panelinha vai socando. Bate, bate com vontade. Soca, soca, toma, toma, bate, bate. Lourinho do Coqueiro, também tá aqui presente com a gente. Obrigado, Lourinho, obrigado mesmo pela presença. Você, o Edir da Fuga. O Neto Absoluto também tá com a gente. Alô, Neto! Olha o Daniel Live aí, arrebenta, mano. Aí. O Éder Pirateiro também. CDzão, vai lá aí, mano. É isso, as meninas do baile tão tudo em conflito. É que entre elas tá rolando um atrito. Ó, oh, e qual que tem mais talento? E qual que tá mandando mais, olha aí? Chama! Vai começar o combate. Pega ele, toma. Oi, soca, soca, toma, toma, toma. Bate, bate com vai. Vontade. Soca, oi, toma. Bate, bate com vontade. Soca, soca, toma, toma. Bate, bate com vontade. Vem, soca, soca, toma, toma. Bate, bate, bate com vontade. Vai começar o combate. Tá gostando, faz barulho bem alto aí. Quem é que tá gostando? Quem é que gosta de marcante também? Joga o braço pro céu! Agora, Alisson! Gira, meu águia, não pare de jeito nenhum! Girando! Pegando todos os ângulos! Aqui da Agrofest no Tauá. Talvez você já saiba que ainda guardo lembranças de alguns momentos nossos que estão dentro de mim. E assim, ó. Te liguei porque doeu em mim. Essa saudade que sinto aqui, eu não aguento aceitar que acabe. Alô, Dieguinho Pitbull. Aquele você é o top. Saudade de vocês, meus baladinhos. Não é bom nada. História chegou ao fim. Também confesso que sinto em mim, baby, a saudade que me falou. E o quê? Ainda tem o seu nome em mim. Atuado, não tem? Também tem o seu nome em mim. Eles são zumbis. Maravilhas, canção pra valer. Cada um dessas meninas tem um super poder. Agora é hora de aquecer, tá? Aquece. Aquece, DJ Alisson. Vai aquecendo, vai aquecendo, vai aquecendo, vai aquecendo, vai aquecendo. Solta a batida. Solta a batida aí, compadre. Essa batidinha é maneira. Explodiu tudo. Alisson, DJ Alisson. ficou bom, Duda? E hoje? Hoje eu escutei uma canção de amor. E aí, bebezinho? Eu lembrei de você. Obrigado, mano. Por sempre estar aqui com a gente. Você é o Zita da Pedreira. Hoje eu li o poema. É a galera que rompe fronteiras com a gente. Eu lembrei de você. O nome dele solidão, mudando a história do Tauá. Dia, mas bate a vontade aqui de te ligar, saber a resposta. Se pra mim você vai querer voltar. O Águia de Fogo vai te pegar. O Águia de Fogo vai te pegar. O Águia de Fogo vai te pegar. O Águia de Fogo vai te pegar. Do sucesso. Cuidado com o RBA, Leonardo. Live. Não fui eu quem disse adeus. E aí, baleado? Quando tu dois irmãos, mano. As representantes da Vigia, obrigado, garoto. E ter aqui foi felicidade. Quem já curtiu essa música vai cantar bem alto com a gente hoje aqui no Tauá. Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar. Por isso que eu digo que o coração é vagabundo mesmo. Olha como é que é o coração, ó. Eu sempre treinei meu coração pra fugir de olhares. Mas veio você, me deixou em segredo, me desamou. Quero ouvir vocês cantando bem alto. Mas veio você. Só quem tem o Tauá na veia canta bem forte. E eu Papim! Adoro o super pop que bota pra quebrar. Cadê elas? Eu sou a piranha do banheiro. Eu sou a piranha do banheiro. Eu sou a piranha do banheiro. Eu sou a piranha do banheiro. Você me perdeu e agora chora. Vai, vai, meu amor, chegou. Aí com a gente também, valeu Renan. Tamo junto, hein. Um dia quem sabe. Quem sabe um dia eu faço uma canção que me conforte. E aí, Gil? VIP na parada, né, mano? Uma melodia. Olha o Márcio de Marituba, bora Márcio. Pra mim, como em sonhos que eu... E aí, Lourinho do Coqueiro. Aquela volta, né, mano? Tô contigo, papai. Dizer que represente a força dessa paixão. Meu! Meu anjo do amor, meu super-herói. Games Prime e a equipe PS no Tauá. Aquele abraço, Guilherme, da galera Prime. Mala do setor, Erickson. Quando não vem o original, vem ele aí, né, meu? Acabou. Pode crer. Não tem mais. O tempo não quis ajudar. DJ Erickson. Cadê a nossa, papai? Se abandonando. Olha no que deu. Pega uma gelada aqui agora, a gente vai dar uma secada com essa aqui. Vai, danado. Clebinho Leal. Abandonou ontem, né? Tá bom. Mas hoje é outro dia. Por onde eu vou, penso em você, não aguento mais. Não te compare com os novinhos, viu, Kleber? A noite cai, não te encontrei, meu amor, não dá pra te esquecer. E aí, Robinho Santos? Sou o poderoso cobra. Desgraçado, tu ainda vai me matar de tanto bebê com essas marcantes. Oh, é Pecalite, a nossa estrela. Eu mudei, sufoquei a dor que havia em mim, arrebentando no The Voice Brasil. Só eu. Quantas vezes floresceu amor, mas você nem ligou. Ellison. Mas você me abandonou. Oh, oh, oh. O tempo passou, resolvi não mais sofrer e procurar o verdadeiro amor. Oh, oh, oh. Aquela noite eu te esperei, sentada naquele sofá. 11h25, nada faz sentido, só era dar um toque em mim. Eu tava lá! Heitor Rock Doido, mano! Ao contrário. Bora, Heitor! Tá bombando o aplicativo, mano! E eu te deixaria. E aí, baleado? Bate estaleiro, terminando, mano! Seu. E esse sentimento que a gente viveu, eu nunca te ouviria me dizer a... Aí, Edmilson! Chega junto aqui, rapidinho, com o patrão! Aí, Wilson! Olha no meu olho e diz que acabou. Segure suas lágrimas. Se foi amor, me diz agora por que não. Não é amor. Eu quero ver. Não é amor. querer subir o drone? Vai subir ou não vai? Vai botar pra subir ou não vai? Tu quer endoidar, é? Bota o drone pra subir, bota, bota, bota! Vai subir! Vai subir! Na verdade quer subir junto, pô! Joga pra cima! Joga pra cima! Joga pra cima! Joga, joga, joga, papai! Põe a mãozinha pra cima e grita! E doidou! JS no comando, vai mandar pra todas elas. Ritmo contagiante, vai entrar na mente dela. Entra no mente dela. Evolui tudo! Evolui, ritmo agressivo, sexy, vai tá fluindo. Levando levadas que você nunca ouviu. Eu sou o Will. Vai, beleza, não vai, pro Kevin, o Cris, doutor. Demolidor! Vai mexer, vai mexer. Ricardão, novo Maico! Ricardão, tu é doido, mano? Pode começar desse. Érico Oliveira, Rose Elson também com a gente, Matheus, o Mosquinho da Marcha Verde, obrigado, mano. Papai, droga. Marcos Cauê, The Best DJ and Productions. Nada, salve Maria, aquele abraço, hein? Rainara também, tá no pop! Ellison, Ellison. Amor. Outra vez, Alisson. Como é que é? O goi remédio na vida noturna. Joga pra cima! Joga pra cima! Joga! Joga! Vai! Semana é tradição. Vou pra night pra curtir um som. O Alan Play tá arrebentando, mano. Mais uma fronteira, né, Alan? Tamo juntos, garoto. Rapaz, minha amiga mais alta tá aí com a gente. Ela foi sexta, foi sábado, foi domingo. E aí depois, na segunda-feira, a gente vai pegar o nosso helicóptero e vamos rasgar. Eu e ela. Merece. Merece. Mais alta do pop. É a nossa Odete, papai. Ô, oh, mais alta. Esse é o DJ Ellison e ele tá pra negócio. Oi. Esse é o DJ Ellison e ele tá pra negócio. Eu?